predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual, conforme a questão 742 de O Livro dos Espíritos. Então, nós é que permitimos. Por isso, Chico Xavier nos dizia que melhor do que espantarmos as moscas é curarmos a ferida que está atraindo as moscas. Como o próprio Cristo asseverava, que não adianta espantar um espírito impuro de uma casa e deixá-la toda adornada, toda bonita, porque ele, vagando pelo deserto, vai e, sabendo que a casa se encontra enfeitada, retorna, trazendo outros 7 piores do que ele. Então, o melhor tratamento para a obsessão espiritual vai ser a nossa reforma íntima, a mudança do nosso padrão vibratório. Orai e vigiai. Não é vigiar o vizinho, não, viu, pessoal? É vigiar os pensamentos, a fim de não cair em tentação, dizia o Cristo. Então, nós temos essa consciência da nossa transformação íntima. Reconhece-se o verdadeiro espírita, diz Allan Kardec, pela sua transformação moral, pelo esforço em que empreende em domar as suas más inclinações. Então, esse esforço, essa melhoria, vamos afastar os espíritos. Perguntaram a Chico Xavier: Chico, qual o melhor tratamento para a obsessão? Chico foi categórico, dizendo: o melhor tratamento para a obsessão espiritual é o estudo das obras de Allan Kardec. Temos que ter esse estudo porque vai fortalecer a nossa fé. Vamos compreender melhor as leis de Deus, vamos ter mais serenidade, mais amor, mais fé, fé raciocinada. E nas sessões de estudo, de palestras, de ES, de estudos em grupo, diz Divaldo Pereira Franco, no livro Atendimento Fraterno, que ocorrem verdadeiras desobsessões. Porque os espíritos benfeitores estão aqui, nos ajudando, nos socorrendo, utilizando da nossa vibração, dos nossos fluidos e socorrendo muitos amigos desencarnados. Por isso, quem tiver com sono, abrindo a boca um pouquinho, está trabalhando. Está funcionando como bateria, ajudando alguns espíritos que são trazidos normalmente para serem ajudados nas palestras de estudo. Então, meus amigos, a importância do estudo. A Casa Espírita vai ter muitos recursos para ajudar quem tem depressão. A fluidoterapia, terapia com passes, com água fluidificada. Lembrar que o passe não é passe de mágica, é um tratamento continuado, né? A pessoa vem, assiste uma palestra, toma um passe, não fiquei bom. Mas também não é passe de mágica, porque depende de nós. No Espiritismo não vem ninguém salvar a gente, não. Depende da nossa transformação. Então, a gente precisa trabalhar, estudar e ajudar. Então, a Casa Espírita vai ter as sessões de estudo, os grupos de estudo, vai ter os passes, as leituras edificantes, os CDs para a gente escutar no engarrafamento dos Estados Unidos. Escuta o CD do Divaldo, que são extraordinários. De vez em quando, para quebrar a rotina, escuta o CD do Nazareno. Ajuda a Casa Espírita também. Então, a gente tem muitas alternativas. Tem a cirurgia espiritual, que ainda tem uma certa controvérsia no movimento espírita, mas ajuda, se a pessoa tem fé, sobretudo, porque a tua fé te curou, dizia o Cristo. Então, a gente socorrer-se de muitos tratamentos que a Casa Espírita pode oferecer, e, sobretudo, o estudo, a compreensão das leis divinas vai ser fundamental para a nossa melhoria. Então, nós temos as causas espirituais, que já falamos, e vamos passar agora sobre as causas psicológicas da depressão. Eu vou narrar algumas das alternativas que passaram comigo, mas pode ser que não seja uma regra específica. São apenas casos que me ajudaram na psicoterapia e eu vou repassar para vocês aqui. Meu psicólogo me disse: Neno, você tem um grave problema nessa encarnação. Eu disse: qual é? Se você não sabe dizer não. E era verdade. Como eu queria agradar a todos, eu sempre dizia sim. E eu fui descobrir que era um grande sentimento de culpa. E por isso alguns psicólogos espíritas dizem que pessoa que serve muito, pessoas que são muito solícitas, que não sabem dizer não, podem trazer grandes sentimentos de culpa e por isso agem daquela maneira. Como elas não se amam, elas fazem de tudo para ajudar, para receber o amor das pessoas, já que elas mesmas não se amam. Era o que acontecia comigo. Aí eu queria agradar a todos, queria ser melhor do que Jesus.